selo que eles montaram para preservar o anonimato é um selo chamado Ralph Records. Um selo independente. Residence é assim, em 72, eu acho, 71, não sei, eles mandaram uma fita demo pro Frank Zappa. Eu ia falar que eles mandaram um CD, mas nessa época não existia CD, né? Tampouco, enfim. E só que não colocaram remetente nem nada. E o Zappa ouviu. Aliás, o Zappa nem ouviu, nem chegou a ouvir, não se interessou, ficou com preguiça daquilo. E devolveu para os Residents, né, no mesmo envelope. Como teria que escrever um nome ali de remetente, o próprio Zappa escreveu Residents, né, ou seja, os residentes. Então, daí eles batizaram o nome da banda de Residents. Claro, depois de muito tempo, o Zappa reconheceu eles e eles homenagearam o Zappa também. Tem um single que eles gravaram, a música King Kong do Zappa. Pois bem, eles lançaram então agora um box, né, uma caixa com 100 CDs, 100 discos de vinil, tem tudo que eles já fizeram até hoje. E eles têm mais disco que Beatles tiveram, que Stones e Pink Floyd e Elvis Presley, tudo junto, né, Residents bate em todo mundo porque são produtivos pra caralho, lançam discos de mês em mês, assim, sei lá. Gravam tudo, as turnês todas e tal, e continuam anônimos. Eles dizem que se revelaram já, né? Mas só mudaram a máscara, assim, colocaram nomes, tipo, tem o Randy e outros caras lá, mas ninguém sabe quem são eles, né? Ah, então a gente vai fazer um especial. Você tá de acordo fazer um especial do Residents essa semana no Lixeirinha? Pode fazer, ué. Eu não vou ouvir, mas... Você conhece o Residents? Só o que você escuta, mas eu tenho preguiça. Ah, tem preguiça. Eu já acho que é um universo infinito a ser explorado e... E, bom, voltando a falar da caixa, então eles lançaram uma geladeira, né, um refrigerador com todo o material lá dentro. Tem até uma caixinha surpresa, que ninguém sabe o que tem dentro da caixinha. Mas o precinho é surreal para qualquer pessoa no mundo. Ninguém vai pagar 100 mil dólares numa geladeira com um monte de coisa dentro. Vem com uma máscara oficial, né, essa do olho, com a cartola em cima. Eu quero de Natal, assim, se algum ouvinte do Lixeirinha realmente gosta do programa, e eu acho que se quiser provar que ouve o programa, o mínimo que você pode fazer é me dar uma caixa dessa de Natal, mas eu tô brincando. Eu tô brincando mesmo, porque se alguém te mandar esse negócio, eu mando de volta. Não por ser uma banda que você gosta e eu não tem nada a ver, assim, você gosta, beleza, entendeu? Mas por alguém te dar um presente nesse valor, boa intenção não tem. Será que alguém que compra uma caixa dessa tem boa intenção? Né? Porra, 100 mil dólares. Entendeu? Alguém que faz um box desse tem boa intenção? Ah, Residents, eles já estão mais pra lá de Bagdá, né? Assim, nunca compreendi muito. O próprio Arlindo Machado, um professor de comunicação e arte, ele num simpósio, não sei, num debate, assim, com outros bambambãs, assim, por exemplo, o Ismael Xavier e todo mundo, eles estavam falando sobre o Residents e eles, tipo, exploraram tudo isso, né, falavam muito de Godard, inclusive passaram um trecho de um filme de Godard nesse simpósio. E depois mostraram o Residents, porque o Residents, eles têm... uns vídeos que são reconhecidos e estão lá naquele museu da arte, né, de Nova York, como é que chama? Não sei. E esses vídeos estão em exposição lá desde a década de 80. Daí o Arlindo Machado estava dizendo que ele não sabe se os Residents são um grupo de atores que fazem música ou se são um grupo de músicos que fazem filmes. Daí já dá pra tirar uma ideia de quão prolíficos eles são, talvez, né? Lixeirinha! make them see me the way they want me to be. Some people like cruel lovers, some like giving lovers, some like submissive, some like strong. The diversity of desire is endless. The beauty of it, the exquisite beauty, is the world I create. It's a perfect thing, that world. A magic place, a special place, a just the two of us place. Sometimes it feels like it could go on forever, but it never does. No matter what they say in the beginning, no matter how much they love their husbands, or their boyfriends, or their wives, or kids, or whatever, they eventually want more. Sucked on my soul and made me blind. I thought she lied, so I opened the drawer, pull out my bullets and my 44. 44, it was 44. He couldn't stand that number no more. 44, it was 44. Don't wanna hear that number no more. I found her in the store with a preacher man. Her laugh when she slapped a gun out in my hand. A train went by as I ran out the door. The number on the engine was 44. I rode that train to New Orleans and took my tears to a voodoo queen. I couldn't live like that no more. It was my birthday, I was 44. 44. Thank you. simple.